FB. É como eles chamam nos hospitais. Ferimento à bala. O médico tem que informar a polícia. Isso dificulta que gente da minha área tenha o que eu chamaria de tratamento de saúde de qualidade. Não são muitos os que sabem quanto valem suas vidas. Eu sei. 70 mil. Foi o quanto tiraram de mim. E é isso que eu ia pegar de volta. Os Escapistas. O artifício do pseudônimo na literatura sempre diz muito sobre o autor e sobre a obra que está sendo assinada com um nome falso. Vejam vocês o caso de Donald Westlake, né, um escritor nova-iorquino especializado em ficção policial. Sua produção literária teve início em 1959 e só cessou 50 anos depois com sua morte, em 2009. Foram cerca de 100 livros publicados, né? Quer dizer, ele escrevia uma média de 2 romances por ano. E aí, acreditem ou não, essa mente fértil do Westlake acabou se tornando um problema para as editoras, né? Porque o mercado editorial, naqueles anos 60, 70, era muito, vamos dizer, reticente em publicar mais de uma obra do mesmo autor dentro de um ano. Então, isso lhe obrigava a adotar vários pseudônimos, né? Um deles se tornou mais famoso que o próprio nome Donald Westlake, né? Eu tô falando do Richard Stark, um escritor que teria escrito 24 livros com um inescrupuloso ladrão profissional como protagonista. Parker foi um sucesso de público e crítica e acabou rendendo 8 adaptações no cinema em diferentes épocas. No programa de hoje, falaremos de uma delas, O Troco, de 1999, com direção de Brian Helgeland e estrelado por Mel Gibson. Mas mais importante que esse filme, falaremos de Parker, o Caçador, o gibizaço de Darwin Cook. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E para esse golpe dar certo, eu tô trabalhando nessa noite como operador de rádio ao lado do leão de chácara Mal Elovitch. Raba, raba, raba. O motorista de fuga rabugento que compra action figures com seus ganhos, Mal Dantas. Puxe seu que sente aí, acenda seu cigarro. É isso, seu senso de propósito é implacável. Ele não sente constrangimento ou vergonha. Você jamais o verá aflito ou preocupado. Ele é apenas Parker. Então, conselho de amigo, certifique-se de que não deve nada a ele, principalmente caso você não tenha lido suas histórias. Para começar, eu acho que vale logo fazer um disclaimer. No Brasil, o único romance que saiu da série literária do Parque foi justamente esse primeiro, O Caçador, mas com o título A Queima-Roupa, por conta do filme de 1967, dirigido pelo John Boorman e protagonizado pelo Lee Marvin, que era nomeado como Walker em vez de Parque. Né? Eu volto a isso mais à frente, quando a gente for falar do Troco, mas só para adiantar o comentário, o Donald Westlake não permitia que o nome Parque fosse utilizado nas adaptações, né? Ele só permitiu o uso de Parker justamente no gibi, porque ele supervisionou pessoalmente e gostava do trabalho do Darwin Cook. Aí, como eu disse, esse livro saiu uma única vez aqui no Brasil, em 82, pela Editora Abril. É curtinho, tem só 130 páginas. Dá para achar bem fácil na estante virtual, custando entre R$5 e R$12. Na estante virtual ainda dá para achar um número razoável de livros da Editorial Ibis, que é de Portugal. São bem antigos também. As capas, inclusive, são frames com esse Walker do filme com o Lee Marvin, né? E se você tivesse perguntando se tem um e-book maroto por aí dando sopa, eu confesso que até procurei, não achei. Na verdade, eu tive dificuldade até de reunir esses dados mínimos sobre esse livro. Então, o que a gente conhece do Donald Westlake no Brasil é algo bem mediado, né? Porque se você coloca Richard Stark na busca da Amazon, você encontra os 4 gibis da Devi, né? A série literária em inglês. Aí, se você coloca o nome Donald Westlake na busca, aparece 4 livros, né? Todos fora de catálogo, né? São eles O Roubo do Banco, que saiu em 91, Dois é Demais de 96, aí o Corte, de 2001, e Mistério Americano, de 2002, que na verdade nem é um romance, é uma coletânea de contos policiais de vários autores. Aí tem uma historinha dele. Eu não sei se teria interesse de ler o material do Westlake, mas eu adoraria ler a série do Richard Stark, né? Porque, pelo que eu pude apurar na minha pesquisa, o Stark não era só um pseudônimo, né? Era um estilo próprio de escrita, né? Que ele não usava na prosa convencional dele, né? Teve uma vez que o Westlake, inclusive, escreveu um artigo no jornal New York Times comparando os dois estilos, né? Eu acho que ele foi bem honesto, né? Ele diz assim: Westlake é alusivo, indireto, referencial e um pouco rococó. E o Stark reduz suas sentenças às informações necessárias. Bom, aí como eu disse, a nossa experiência com o Westlake ou o Stark é algo mediado, né? Porque a gente não fez a leitura do original. Mas eu acho que o Darwin Cook foi muito feliz nessas linhas guias do Parker. Construiu um roteiro assim direto, né? Que você se vê fascinado com um personagem perigoso, né? Que pensa e age rápido, né? E o texto reflete isso, né? Inclusive o não verbal com a narrativa gráfica do Cook, né? Ele não coloca recordatório onde não precisa, não refina demais o traço, assim, é curto e grosso, né? Como o Parker, né? Vamos partir daqui, né? Do personagem Parker, né? A história não é lá original, né? Começa com ele em 62, chegando a Nova York como se fosse um mendigo, né? Tentando levantar uma pequena quantidade de dinheiro. Primeiro ele usa uma moedinha que ganhou para tomar um café, depois ele falsifica uma carteira de motorista, aí ele começa a testar a segurança dos bancos, até que um cai no golpe, né? E dá um talão de cheques para ele, né? Compra relógios, vende esses relógios, assim, compra um terno, vai num bom restaurante, até que ele vai ao apartamento de Lynn Park, né? A então viúva, entre aspas, do seu casamento. É aí que a história começa de verdade, né? Mauro, eu já falei demais, eu queria que você falasse um pouco sobre suas impressões sobre esse personagem. Você acha que dá para gostar de um protagonista amoral como esse, né? Qual é a motivação dele em O Caçador? E por último, fala um pouco da sua relação com Darwin Cook, né? Você gosta dele? É superestimado? Diz aí. Eu adoro esse tipo de personagem. Eu sou politicamente incorreto com essas coisas de protagonistas. Eu gosto de personagens maus, de caras amorais. Eu acho que eles dão ótimas histórias. Eu acho que o pessoal fica querendo projetar só virtude no protagonista. Perde muito. Eu adoro os filmes que são narrados pelo vilão, pelo anti-herói, ou mesmo por um protagonista que não é certinho, ele é o personagem para aquele mundo em que ele vive. Então eu adorei, adoro o Parker. Ele é um cara realmente violento, amoral, é um cara muito pragmático, é um cara que tem uma visão de planejamento e, acima de tudo, cara, ele é o protótipo do protagonista noir. O protagonista noir é, acima de tudo, durão. Ele é o cara que apanha e cospe na cara de quem tá batendo nele, vai jogar uma ironia, um humor sarcástico quando tiver cercado, praticamente vencido. É epítome do cool, sabe? É o cara, assim, frio acima de qualquer coisa. E é bem isso que o Parker é. Então, dentro da época, ainda mais dentro da época que se passa, né, a história, né, que ela tem toda uma narrativa no ar, que ela tem todo o clima de época, né, de anos, final dos anos 50, começo dos anos 60, eu achei, assim, sensacional, cara. Eu li O Caçador e logo que eu li, eu já tinha assistido O Troco, a gente vai falar disso mais pra frente. Eu não sabia que O Troco, assim, eu tinha lido nos créditos que era inspirado no The Hunter, mas eu não conhecia esse quadrinho. Depois que eu li, eu saí correndo pra comprar os outros volumes e é um melhor que o outro, cara. Então, gosto demais desse tipo de personagem, especialmente aí do Parker. Em relação ao Darwin Cook, eu gosto também muito do estilo dele. É um estilo muito próprio, né? É um estilo bem cartunesco, né? O retrô casa perfeitamente com a narrativa do Darwin Cook. Eu acho muito bonito tudo que ele faz. Eu gostei dele naquela trama do Batman, da Mulher Gato, e todos eles têm a pegada retrô. Por isso que eu acho que funcionou ainda melhor aqui aqui nessa série do Parker do que propriamente no Batman. Não que o ego do Batman não seja uma baita obra, especialmente pelo design do Darwin Cook. Mas, assim, para o Parker ficou redondinho, cara. Ela encaixa perfeitamente para esse tipo de narrativa. E a mesma coisa para Nova Fronteira, né, da DC. Para aquela linha de história de encaixar a mitologia DC numa coisa mais antiquada, funcionou perfeitamente com os desenhos do Cook. Vale demais a pena e é um cara que deixou a gente muito cedo. Você citou aí, né? Eu acho que esse encadernado recente aí do Darwin Cook do Batman, né? Que essa coletânea tem o ego e tem essa história do um golpe perfeito da Mulher-Gato, né? Que é junto com o Ed Brubaker. E, assim, o Donald Westlake é uma das grandes referências do Ed Brubaker, né? E, inclusive, essa história, Um Golpe Perfeito, tem um personagem que eu acho que é o protótipo do Parker do Darwin Cook, né? Que é o Stark. Que é, já se mata logo, né? A referência. Ele é um mentor da Mulher-Gato, né? Tem um caso com ela. É bem bacana essa história. Eu acho que foi a partir daí que o Darwin Cook riscou os fósforos, né, para poder, assim, futuramente fazer essa série de adaptações dele, né? E, assim, além das suas impressões sobre o personagem Parker e o trabalho do Darwin Cook, Maurício, eu queria que você falasse um pouco sobre a arte, né, e a narrativa dele nesse gibi, né? Sobretudo porque ele, na minha opinião, eu acho que ele experimenta muito na narrativa desse gibi, né? Porque ele mescla muito, né, as coisas. Ele, a começar pelo formato e as dimensões do quadrinho, né? O tipo de papel em sépia, né? Não preto e branco chapado, tem uma aplicação assim de cinza ali, bem bacana, quase puxando para azul, né? Às vezes o gibi vira um livro ilustrado. O que é que você acha disso? Eu assino embaixo do que o Mauro falou aí. Cook é um cara que deixou a gente cedo demais, porque ele tinha que ficar aí fazendo muita coisa ainda. Em narrativa, o cara é muito bom. Nosso primeiro contato com Darwin Cook foi sem saber quem é, né? Quando ele fazia a parte de produção toda dos desenhos da Warner, o Batman original, o Batman do Futuro, que teve uma participação maior. Salvo engano, o logo do Batman do Futuro é dele também, e ele tem a assinatura dele, muita coisa ali do design todo, a proposta visual do desenho. E da animação, ele pula pro gibis e o cara começou bem. A gente sabe que quanto mais se desenha, quanto mais se produz, melhores ficam bons desenhistas, né? Não é todo mundo, não. Rob Liefeld tá aí até hoje fazendo a mesma besteira. Inclusive, nesse dia que a gente tá gravando aqui, saiu a comemoração de 30 anos da X-Force dele, Luigi. Eu tenho certeza que você vai gostar desse especial de dentes rangentes. Mas voltando a falar de coisa boa, o Cook é um cara que tem uma narrativa muito boa. Traço simples, realmente em alguns momentos é como se a gente estivesse vendo uma animação da DC mesmo, lá da época do Justin, do Paul Dini, Liga Sem Limites e tudo mais, mas ele resolve tudo com o visual aqui em Parker. Como você falou, ele experimenta, ele tem partes que você já falou até que gosta, né, em outros programas, desse design com um quadro e a narração do lado para ambientar, para situar você naquele momento ali, dar um retirar, pisar no freio da história e deixar você se aprofundar em algum detalhe, alguma coisa que o narrador quer contar pra gente. O Frank Miller faz isso também em City algumas vezes. E aqui ele faz isso, ele coloca 20 páginas logo no comecinho, que são mudas, quase não tem diálogo, tem um ou dois balões. Só, e a não ser que você seja um leitor que não curte acompanhar a arte, viajar ali na narrativa, no viar das páginas e tudo mais, não tem como não curtir isso. Eu comecei a ler o scan desse gibi há uns 2-3 anos e parei nesse comecinho. Eu disse, não, isso aqui eu quero ver se eu acho. Abri a Amazon, estava mais ou menos nessa época de Black Friday e tudo mais, e comprei. Eu preciso também falar, né, é um gibi que sai aqui pela Devir, dos Estados Unidos, saiu pela IDW, inclusive o Darwin Cook acredita muito ao Scott Dunbier, que é o editor dele lá na época, por ter sugerido esse formato mais próximo de livro, já com capa dura. Saiu na primeira edição lá com capa dura também, aquela sobrecapa que eles gostam, né? Aquela dust cover. Aqui a edição nacional mantém um bom papel legal, não sei, não sou tão técnico assim, né? Longe de mim saber esse tipo de papel e tudo mais, mas é um papel legal, um papel fosco, e que valoriza muito tanto o traço quanto essa colorização, como você falou, Luiz. Ele vai num cinza, assim, um azul petróleo, uma coisa quase morta, né? Não dá pra você dizer que é tons de cinza, mas tem esse tom aí. Parece que você tá vendo mesmo um filme em preto e branco em alguns momentos, e isso acaba fortalecendo muito a ambientação. Quando o parque entra, um cassino, um bordel, enfim, tem toda aquela fumaça no ar, aquela câmera baixa, assim como se você estivesse vendo mesmo um lugar assim com teto baixo, muita gente, muita fumaça, meio claustrofóbico. Ele consegue te colocar dentro das cenas, ele sabe fazer você passear, como eu falei, pelas páginas e curtir. Assim como o Mal, eu adoro também esse estilo de noir, a gente já falou disso lá atrás quando a gente gravou do Sin City também. E eu acho bacana porque é uma diversão que veio politicamente incorreto, como o Mal falou, a gente vai comentar mais adiante aí, mas que a gente não tá assinando embaixo de nada disso. A gente tá vendo histórias que existem. Se alguém já saiu da sua zona de conforto, já foi ver o mundo cão, sabe que tem pessoas assim, tem realidades assim, e que a gente precisa reconhecer que elas existem e que há boas histórias, por mais tristes, por mais incorretas que sejam, a serem contadas nesses ambientes. Você falava da narrativa. O começo do gibi já é uma aula de narrativa, né? Dá quase 20 páginas disso, né? E você entende o que é que tá acontecendo. Acho que tem umas duas, três falas dele só naquilo tudo. E assim, você só vê o rosto dele quando ele se olha no espelho, né? Você vê ele de perfil, você vê ele assim, mas você nunca chega a ver o rosto dele. Você vê ele cansado, né? Assim, no banheiro, assim, olhando pro reflexo. Pô, é muito foda isso, bicho. E assim, sobre o Parker, né? Isso que você tava falando, de ser uma pessoa amoral, né? Você e Mauro. Assim, puxando, assim, de volta, assim, as origens literárias dele. Um amigo do Westlake, assim, também escritor de ficção policial, o nome dele é, deixa eu ver, Lawrence Block. Ele escreveu uma introdução de um dos livros da série Parker, e aí ele deu sua interpretação sobre o personagem, que eu achei, assim, bem interessante, né? Ele disse que o Parker é um raro anti-herói que nunca desenvolve uma consciência, porque com o tempo, assim, os romancistas, eles costumam ficar desconfortáveis ao escrever o tempo todo de uma perspectiva, assim, antissocial, e aí, em algum momento, eles começam a suavizar esse anti-herói. E com Parker é justamente o contrário. E isso eu tô validando a partir da minha leitura desses quatro volumes da Devine, né? O Parker, ele nunca se torna honesto, né? Ele nunca tem algum tipo de epifânia, assim, ele encontra Deus ou começa a trabalhar pro governo como agente secreto. Então, não existe um Parker suave, né? Eu só não acho também que ele seja um anti-herói. Eu acho que ele é um vilão. Que às vezes a gente acaba simpatizando com ele por causa dos outros criminosos nas histórias, né? O exemplo de O Caçador, né? Que é o Mal Resnick. Que além de ter traído e matado todo o bando depois do golpe, ele é um sujeito asqueroso, né? Ele é covarde, ele espanca prostituta. Mas, assim, em contrapartida, o próprio Parker é também um psicopata, né? No sentido clássico, assim, inclusive desse lance de não sentir, assim, empatia pelo outro, né? Isso fica claro pra mim na cena em que ele retalha o rosto do cadáver da esposa com a faca. E, assim, pra dificultar o reconhecimento dela pelas autoridades, ele desova, né? Acho que era no Central Park, eu não lembro aonde. E depois na cena do Salão de Beleza, quando ele dá um soco na funcionária e depois ela morre sufocada com a mordaça por conta de uma crise de asma, né? Aí, assim, é o que eu digo, né? Seu Parker, eu acho ele um puta personagem, assim. Assim como o Dylan Cross, de Matar ou Morrer, né? Do Ed Brubaker, que tinha o filho, acho que vocês já leram. O Travis Bickle, do Taxi Driver, do Martin Scorsese. O nosso Frank Castle, do Justiceiro Max, né? Só que você, como vocês falaram, você não precisa simpatizar com ele, né? Você tá aqui só no banco do carona, sendo levado pelo escritor para o lugar onde a história vai terminar, né? Agora, se você for transportar a sua visão de mundo, sua moralidade, sua ética pessoal para dentro do enredo, pode ser que você não se sinta à vontade numa história assim. Eu não tenho problema nenhum com isso, né? Eu vou citar um exemplo que eu passei mais cedo para vocês, um link. Eu vi até essa resenha na época que lançaram assim, no YouTube, logo quando saiu o gibi, né? Foi um papo entre o Liber Paz e o Rodrigo Scama no Kitnet HQ. Eu acho que, diferente da maioria dos gibitubers, eu gosto muito das discussões que eles trazem pro canal deles. Eu acho que é bem modesto, sem edição nenhuma. É no estilo, assim, direto ao ponto, assim, do nosso querido Alan Farias. Os caras ligam a câmera e não se importam com a edição. E conversam sobre o gibi que estavam lendo naquela semana, como vocês fazem também no Pilha, né, Maurício? Só que aí o Parker deu um curto-circuito terrível na leitura deles, né? Eles acharam misógino, escambau a sete, né? Então, eu acho que faz parte, né? Eu acho que tem gente que esse tipo de leitura não encaixa, né? Tentando relativizar o personagem, que não é pra ser relativizado, eu acho, minha opinião. Não só relativizar, cara. Você partir da premissa de que todo protagonista tem que ser bom, todo protagonista tem que ser role model. Não é por aí, cara. Você pega pra mim o que é a melhor série de televisão de todos os tempos, o protagonista é o Walter White, cara, que é um cara que vai ficando pior a cada temporada que passa. E você gosta da trama, e você entende a motivação. Torce por ele, né, também, né? Torce por ele, apesar de você não concordar com o que ele faz. É. E quanto mais ele faz, menos você concorda com ele. E no final ele abraça isso, né, cara? Ele não passa a mão na cabeça do telespectador de buscar uma redenção furada por uma motivação que era dele, uma motivação egoísta. E é um puta de um personagem, é uma puta de uma história, cara. Isso tá errado. E é pior ainda, pra mim é mais grave ainda do que você julgar qualquer tipo de mídia lá, um filme, uma série, um gibi, pelo protagonista, se ele é correto ou não. Pior ainda é você julgar seu contexto histórico, cara. Você tá jogando uma trama no ar, e se você pegar quase todos os protagonistas no ar, todos eles são machistas, todos eles são excessivamente agressivos, todos eles são um produto da época deles. Você pega os melhores personagens do noir, você pega lá Philip Marlowe do Raymond Chandler, ou o Sam Spade do Dashiell Hammett, que são os detetives mais clássicos do noir. Eles chamam toda mulher de boneca e dão tapa na bunda de garçonete, são agressivos com qualquer um que vai lá no escritório dele de detetive. Cara, isso, eu não vou sair falando, ah, eu não quero ler um livro sobre um cara misógino, quando você tá tirando, como o Maurício disse, do contexto em que eles vivem, né, do contexto em que aquele personagem é colocado, que é um contexto machista, que é um contexto de criminalidade. Então é mais grave ainda do que um contexto de uma parte da população socialmente mais adequada, e você vai querer que o cara se comporte igual um lorde, que o cara seja o Timothée Chalamet lá, Chalamet. Não é, cara, não funciona ali. Eu lembrei agora do Natinha do Paulo Moreira dizendo que esse Timothée Chalamet, eu acho que é esse o nome, é em Duna, no país que aguenta nem mel, é tomando sol na praia. É, cara, e no Duna ainda tem um contexto, cara, que o Paul Atreides no livro era um filho do nobre, mais frágil e tal. No Duna ele funciona. Agora ele não funciona como Sam Spade, cara. Ele não funciona como Parker. E você vai querer transformar o Parker nele, não tá certo. É, acho que você matou a questão aí, Marlo, quando você disse que tá, não dá pra você ficar buscando o role models, né? Não dá pra você pegar todo livro, toda série, todo filme, toda obra de ficção que você consuma e buscar lição de moral ali, mostrar como o mundo pode ser melhor e tudo mais. Claro, a literatura, a arte de uma maneira geral, tem esse poder e tem essa obrigação moral até quando cabe, quando casa com isso. Mas o importante é contar boas histórias. Não se está fazendo apologia de forma alguma a isso. Não é uma obra, não é um autor que faz apologia a isso. Aquela velha discussão de separar autor de obra e tudo mais que a gente vive tendo, eu acho que não existe fórmula para isso, é preciso analisar a cada caso. Eu penso muito isso. A obra em si faz uma apologia, e aqui a gente está vendo que não faz apologia à violência, não faz apologia à misoginia, ao machismo, ao tráfico de drogas, à prostituição, nada disso. Ele está contando uma história, ambientando num contexto em que é assim, os homens eram machistas, misóginos, desse jeito, nessa intensidade aí que o Parker está sendo, que o Mall está sendo, que todo mundo ali é. E as adaptações tentam até dar um jeito nisso aqui e ali, a gente vai falar mais adiante. Mas é assim, é tipo você pegar um Screamer, por exemplo, que é outro gibi também, que é, apesar da parte ficcional ali e tudo mais, pega muito essa coisa do mafioso daquela época. O próprio Estrada pra Petição, que a gente comentou há pouco tempo, um programa aqui também dos capistas, o personagem principal é um assassino da máfia. Não há uma jornada de redenção ali. Ele tá indo até com o filho e tudo mais, pra salvar o filho, mas é um interesse particular, nada daquilo limpa o passado dele. A gente não está buscando também que todo mundo seja redimido em algum momento. É, a gente falava em off aqui sobre coisas da vida, né, Mauro? Você falava isso, esse excesso do discurso militante das coisas todas acaba afastando aqueles que podiam ser catequizados de uma outra forma. Eu acho que esse tipo de discurso, o Luigi mandou esse link pra gente, concordo que é um canal bacana, já vi para algumas coisas, de poucas coisas, mas nunca tinha tido essa impressão que eu tive hoje de querer desligar o vídeo com 2 minutos, como o Mauro também falou. Porque é um achismo grande. Eles falam assim, ah, esse autor com certeza é branco, com certeza viveu naquela época, com certeza é a favor do armamento, isso e aquilo. Os caras nem pesquisaram, bicho. O Richard Stark, que eles falaram, é um pseudônimo, como o Luigi abriu o programa falando. 5 minutos de Google e você saberia disso tudo. Tanto hoje, quanto na época que saiu o gibi lá. Não tem muita diferença, não. Como eu disse, é uma persona. Ele, quando ele tá escrevendo, ele diz, não, eu não sou o Donald Westlake, eu vou ser exatamente o que o Parker é. E o Parker precisa profissionar. É uma escrita performática, né? O Donald Westlake tem um livro, um filme, meu Deus, é com o Antônio Bandeiras e a Melanie Griffith. Eu só quero dizer que eu te amo. Pô, comédia. E é o roteiro dele, sabe? Acho que o roteiro dele é baseado num livro dele, assim. Ele faz outros livros, assim, com um elemento com comédia, com tudo. Assim, e Parker não tem nada disso, né? Não tem comédia, não tem essas coisas. Então, eu acho que é bem por aí, né? Ainda bem que o Fernando Pessoa não escreveu no ar, né? Senão eu tava sendo cancelado também por essa galera. Bom, Val. Isso. Esse sindicato ou grupo, seja lá como você chama, tem um chefe, não? Tem. Quem? Eles me matam, Porter. O que acha que eu vou fazer com você? Tem que esquentar e comigo. Ai, olha isso, ai. Nomes, anda. Fairfax e Carter. Fairfax e Carter, a cidade toda é deles. Fairfax e Carter. E onde eu acho eles? Como a gente fez no último programa do Estrada para a Perdição, agora a gente parte para uma discussão do filme O Troco, né? Que só reiterando, adapta Parker, né? O caçador. Ao passo que seguiremos também fazendo paralelos, né? Com o gibi do Darwin Cook, né? O Troco é um filme dirigido, como eu disse na introdução, pelo Brian Helgeland, né? Que foi o roteirista de Los Angeles, Cidade Proibida, e era sua estreia como diretor. Não deve ter sido uma experiência muito boa, né? Porque a versão final acabou não agradando nem o Mel Gibson, nem a própria Warner. Então entra o Terry Hayes para ajustar o roteiro e o próprio Gibson acabou botando a mão na massa, né? E dirigiu essas novas tomadas, né? A versão original tinha um colorido convencional, mas o Gibson queria uma pegada mais noir, só que não ao ponto de virar um branco e preto, assim, porque segundo ele, filme branco e preto não fazia dinheiro. E a ideia era usar uma técnica especial de descoloração do rolo de filme depois de gravado, né? Com um solvente. Aí o resto aproximava um pouco as cores da tonalidade branco e preto, só que num aspecto meio azulado, meio cinzento. Eu gosto bem mais dessa versão com essa fotografia assim. Inclusive, eu acho que, não sei, né? Eu nunca vi o Darwin comentando isso, mas lembra um pouco também o aspecto, a estética do Parker, desse gibi que a gente tá conversando, né? E daqui a pouco eu falo mais de algumas diferenças entre essas duas versões, mas essa versão do cinema não fez feio na bilheteria em 99, né? Porque custou 90 milhões e arrecadou 161 milhões de dólares. Talvez tivesse custado menos, não fossem as refilmagens, né? Então, em um troco, Parker vira Potter, né? Mal Resnick vira Val, com V, né? Val Resnick. O golpe no gibi, eu acredito que do romance também era mais elaborado, né? Era um roubo a um carregamento de armas no Canadá, que seriam vendidas para guerrilheiros na América do Sul. Daí, além de Parker, Mal e Lin tinha mais dois na operação, né? Um era piloto e o outro tinha um perfil mais leão de chácara. No filme é só um assalto a uma gangue chinesa, né? No dia que estão recebendo aqueles pagamentos de extorsão. Aí, em vez da prostituta Pearl leva a pancada do Mal no gibi, ela que dá a pancada no Val do filme, né? Eu gosto dessa mudança. Ela é vivida pela Lucy Liu, ela é fetichista, sádica, assim, acho ela bem disruptiva, né? Nesse filme eu vi aqui, ela tinha, curiosidade minha, 30 anos de idade, e eu dava bem menos ainda nessa época, e hoje ela tem 52 e eu dou menos ainda. Acho que ela tá no formol. No Troco ainda tem aqueles dois policiais corruptos, né? O lance da bomba no quarto de hotel e a cena da tortura com o martelo. acontece. No gibi não tem nada disso. Na verdade, eu tenho a impressão que o caçador, o Parker, nem fica suado assim pra recuperar o dinheiro dele, que é uns 40 mil, se eu não me engano, e no truco é 70 mil. No gibi é tudo muito cirúrgico, né? Muito objetivo. Ele vai na linha, aí depois ele vai naquele Stegman, né? E depois na Rose. Aí não tem aquele amorzinho com ela. Depois ele chega nos cabeças da organização, né? Que é o Carter. Depois do Carter ele vai naquele Firefox, que chega até o Bronson. No filme, o Porter percorre esse percurso quase de forma idêntica, mas com alguns obstáculos. Eu gosto das duas versões. E você, Maurício? Você gosta do Troco? Curtiu mais na reprise com a releitura de Parker agora na cabeça? As mudanças te incomodam? Diz aí. Eu não sabia que uma é adaptação, assim, os dois, né? Tanto o gibi quanto o filme tinham essa origem comum. É um filme que lá em 99, quando estreou aqui, eu assisti com os amigos de colégio. Eu tava fazendo terceiro ano, tinha acabado de fazer prova e tudo mais. E a gente, vamos pro cinema, vamos. E a gente só tinha esse pra assistir e alguém votou nele porque tinha o Mel Gibson, que na época tava em altíssima, né? E a gente foi uma gratíssima surpresa. Eu gostei muito. Já, o começo já é muito bacana e é um começo da refilmagem, né? Vendo aí essa versão do diretor de 2006, a gente percebe que o começo é diferente. Eu gostei muito, gostei na época, gostei agora. Agora, conhecendo a história mais próxima do original, do gibi, eu ainda prefiro o gibi. Eu acho, tem o mesmo defeito aqui, que é de ver uma suavização do personagem do Porter, né? Como a gente falou também lá em Estrada para a Perdição. Acho que há uma tentativa, talvez, do ator, de novo, em humanizar o personagem. A gente vê isso principalmente na versão do cinema, né, que foi alterada. Por exemplo, não há essa porrada lá que o Parker dá na esposa, pelo contrário, que havia na versão original do filme, né? Eles chegam a brigar, ela chega a reagir, não toma só a porrada e cai, ela chega a reagir na versão original, mas isso é cortado na versão em que ele acaba até tentando, um pouco carinhoso com ela, né? Da forma lá doida dele, mas não há aquela. Isso é porque o Parker no gibi, por exemplo, ele diz, né? Ela fala que não consegue parar de usar a droga por conta do que aconteceu, não consegue esquecer e tudo mais, que ela usa a droga meio que para se entorpecer, e aí ele diz, né? Então, tome algo mais forte, enfim, incitando ela mesmo à overdose que ela acaba tendo. No filme, ela tem a overdose, mas por outras causas lá, né? Pela culpa dela, sem essa incitação do marido. E a gente vê uma coisa, um alívio muito grande desse guarda-roupa de ódio e vingança que é o Parker, né? No gibi, acredito que no livro também, né? No livro. Você achou mesmo assim que no gibi ele tinha ódio? Engraçado, bicho. No gibi eu não acho que ele tem ódio. Não, tá. Eu acho que ele é muito objetivo, assim. Tanto é que ele nem quer muito do dinheiro, ele quer só a parte dele. É como se ele não tivesse levado pro pessoal, né? Ele só quer a parte dele. E ele fica chateado quando o cara diz, não, é mais, assim, e tal. Diz, não, mas só isso, né? Então, não é nem vingança. Eu acho que ele diz, pô, ele tá puto e quer receber a parte dele. Assim, até meio chinfrim no quadrinho, né? No quadrinho ele leva um tiro e pega na fivela do cinto, né? É, e salva ele. No filme ele é crivado de bala, né? Mas no quadrinho, ele toma o tiro, sai andando com a dor, né, e tudo mais, e é preso por vadiagem, passa 5 meses, se não me engano, numa colônia penal agrícola. Ele se fode com esse negócio, porque até aquele momento ele parece que ele tinha 18 anos de carreira e as digitais dele não estavam no sistema. Também a gente nunca sabe qual é o nome verdadeiro dele. Parker talvez seja também um pseudônimo, né, um nome falso. A gente nunca sabe qual é o prenome dele ou o sobrenome. Uma outra informação que a gente fica sabendo também é que talvez ele tenha sido militar, ele serviu em alguma guerra aí, não sei se era uma guerra da Coreia, alguma coisa assim, foi dispensado por desonra porque fez alguma negociata lá, sabe, no exército. Mas isso é muito pouco, o passado dele é muito nebuloso, assim, do Parker. Eu acho que há uma adaptação legal, assim, da época, né, ele é levado pra final dos anos 90 ali, realmente. A gente vê, inclusive no comecinho, né, no gibi, não vou falar em nome do livro que eu não li, mas no gibi a gente vê ele tentando o golpe, né, chegar a um banco que tenha uma pessoa com aquele nome comum e ele consiga pegar o talão de cheques. No filme, a gente vê uma coisa que é um artefato que 90% das pessoas mais novas que a gente não viu. A gente viu quando era pequeno, viu ainda no colégio, né? Aquela máquina de cartão de crédito que passa o cartão no papel carbono e aí assina na via que fica lá. Hoje em dia, com cartão eletrônico, né? Com chip e tudo mais, isso seria impossível de acontecer. Mas, enfim, eu gosto, acho legal a ambientação. Tem alguns acréscimos legais. A Lucy Liu realmente me surpreendeu de vê-la lá. Aliás, tem uma porrada de gente, né, no elenco que a gente conhece de outros filmes e parece que tá sempre nesse tipo de filme policial, de assalto e tudo mais, e nunca sabe o nome. Então, o ator que faz o Rorschach no Watchmen tá lá também, é um dos capangas da organização. A Lucilia, como eu falei, na versão cortada tem mais uns dois atores também que eu identifiquei, assim, fazem papéis menores ou tão em séries, com Chicago Fire, que o Luigi não gosta, mas eu sou fã. Sei lá, eu gostei muito, muito mais, Luigi, da versão do diretor. Eu acho que ela tem algumas coisas mais próximas, e não só pela proximidade, mas pela coerência. Acho que aquela coisa toda da relação do Parker com a amante, porque no filme, o Val mostra pra esposa dele uma foto dele com uma namoradinha, né, do Parker com uma, do Porter com uma namoradinha. E aí é isso que motiva ela a atirar nele. Não tem aquela coisa do livro, perdão, do gibi. Mas eu acho que isso, de novo, né, dá uma aliviada ali no personagem de alguma forma. Ele não é tão violento assim, ele é mais violento com outros caras, até dá um tapa lá na Lucy Liu, mas também não é uma coisa tão presente assim. É reflexo dos tempos, como a gente falou, também vai pra cinema e tudo mais. Eu acho que o próprio Mel Gibson, né, que não gostou muito da versão original e pediu algumas refilmagens, pode ter metido o dedo nisso aí. Apesar de que o Mel Gibson gostou da tapa até em Jesus Cristo depois, né? Cara, aqui eu vou discordar um pouco de você, Maurício. Eu gostei muito do Troco. Eu gostei dele quando assisti. Eu gostei bem antes de saber, né, como eu já falei, que ele era uma adaptação do Parker. Eu acho que ele tem vários lances muito legais. Depois que eu li o Parker e revi o filme já algumas vezes, eu acho um barato algumas adaptações do filme, né? Aquele comecinho dele chegando, e tem várias cenas iguais do quadrinho, né? Que ele assopra o cigarro na cara da garçonete, não deixa nada de troco pra ela. O diálogo dele com a prostituta, que fala que ele era o cara mais durão que ela conhece, mas se seria o suficiente pra enfrentar a máfia. Os diálogos dele com o Stegman são tudo muito adaptados legais do quadrinho. Sim, isso é bem legal mesmo, concordo. Mas eu acho que o filme, ele traz algumas diferenças, assim, pela adaptação do contexto, né, que a gente falou. O Parker, ele passa nos anos 60, o Troco, ele passa nos anos 90, que eu acho que funcionaram muito bem. Por exemplo, eu gosto muito desse background que eles dão para a esposa atirar no Parker. Porque no quadrinho, esse eu acho que é um dos pontos fracos do quadrinho. Ah, a esposa atirou nele porque ela tava com medo do mal matar ela. Cara, o Parker era muito mais bruto do que o mal. O mal era um escroto, era um cara lamentável. O mal é mais lamentável nos quadrinhos do que ele é no filme. No filme ele é mais, assim, asqueroso. No quadrinho ele é um lamentável. Ele é um gordinho que tava de taxista, que viu ali a chance dele se dar bem sacaneando outros criminosos. Então, assim, a motivação é fraca. A esposa do Parker, que era tão assim com ele, teria dado alguma dica e o Parker teria cobrido o mal de porrada. Esse eu acho que é um furo ruim na trama do quadrinho. No filme, não. No filme, eles criam uma motivação razoável, cara. A motivação da mulher traída pra ficar fragilizada e ser seduzida pelo Val do filme, que era menos repugnante do que o mal e que gerava um ódio, né? Que ela tirava no Parker, mas você via depois ela relutante. Ela tava com ódio dele ter traído ela, mas ainda assim, né, cara, aquele ódio da mulher traída que já derrubou até presidente no país, né? Então, me parece muito mais coerente a motivação da Lynn no Troco do que no quadrinho. E eu gosto, eu acho que fica muito divertido. E aí a gente vai pro aspecto de diversão, não de coerência. Agora aqui eu já tô mudando o eixo. Pra questão da relação do Parker ou do Porter no filme com o dinheiro. Porque você pegar $80 mil, que é o que o Parker vai atrás no quadrinho, num contexto de anos 60, esses 80 mil valeriam quase $1 milhão. Era questão de centenas de milhares de dólares, era uma quantia considerável, era um terço, né? Era 30% de uma movimentação de venda de armas. Então eles não eram 80 mil num contexto de década de 90, principalmente num contexto de 2021, né? Que 80 mil hoje, né, cara, não vale, qualquer criminoso aí mexe 80 mil no dia. Para aquele contexto do Parker, esse 80 mil era um recurso substancial. Pelo que ele fala no quadrinho, era recurso para ele passar um ano esbanjando, porque o Parker no quadrinho tinha era isso. Ele dava golpes, ele era um cara extremamente cauteloso e calculista. Ele fazia o assalto que gerava para ele 1-2 anos de vida em altíssimo padrão. E depois ele dava outro golpe para continuar sobrevivendo nesse alto padrão. Então, o que dá a entender no quadrinho é que esses 80 mil sustentariam esse nível de vida alto dele por um período razoável, que valeria a pena para ele dar o golpe. Já no Porter, no Troco, esses 75 mil viram piada, né? É muito mais uma coisa de princípio dele querer receber o que era dele querer buscar um senso de moral de criminoso do que propriamente pelo valor do montante. E tanto que tem aquelas cenas engraçadas no filme que não tem no quadrinho, que é quando o Porter, ele vai atrás do Fairfax, que é um dos dois subchefes lá da máfia, né? Era o Carter e o Fairfax. Ele mata o Carter e vai atrás do Fairfax. Aí ele tem a cena que também tem no quadrinho, que é bem legal, que os seguranças do Fairfax estão carregando as malas dele de uma viagem. E até no quadrinho ele fala isso, né? Ele fala, o Fairfax fala, vocês são as merdas de segurança. Ele fala, a culpa é sua que mandou os caras que tinham que estar fazendo sua segurança ficarem carregando mala. Então ele chega, surpreende os dois armados e os caras estão com a mão ocupada segurando o malo. No filme, o Porter dá um tiro nas malas e a hora que ele fala pro Fairfax que ele tá só atrás de 75 mil, o Fairfax fala pra ele, porra, meus ternos que estavam nessa mala que você atirou valem mais do que esses 75 mil. Então é outro contexto e fica mais divertido, né? O cara passar por tudo isso por um valor que era irrisório naquele contexto. O quadrinho, como eu falei um pouquinho atrás, ele tem um elemento assim, psicopata, e assim, ele parece até um pouco nível Dexter, né? Ele precisa de uma rotina, né? Ele dá esses golpes, ele arrecada esse dinheiro, depois de um golpe ele tem aquela energia sexual, né? Ele quer fazer sexo, quer fazer sexo, quer fazer sexo. E à medida que vai secando o dinheiro dele, ele vai se aproximando de um novo golpe, aí ele vai ficando tipo celibatário, né? É um mecanismo, assim. Ele mesmo fala assim no quadrinho, assim, eu tenho que voltar à minha rotina, né? E o Dexter tinha isso também, da rotina dele, né? Então, eu acho bem legal isso, assim. É o gibi, no, sei lá, talvez na prosa também, do Richard Stark, ele tem essa coisa, assim, essa rotina dele, esse sistema, né? Por isso que eu acho o Park um personagem, ele é um psicopata. No filme é diferente, né, cara? No filme é muito mais divertido. É um pouco mais de galhofa, mas, cara, funciona. Ele fica ainda mais durão de passar por toda essa merda por um valor pequeno só pra ele cumprir um princípio do que o Parker do quadrinho, que faz realmente por essa rotina e por esse objetivo maior. Eu preciso me retratar, porque realmente eu concordo com você nessa parte da esposa, porque ao ler o gibi, tive essa impressão na primeira leitura e agora relendo pra gente gravar, toda essa passagem do mal, chantageando ela aceitando aquela chantagem e tudo mais, soa muito fetichista até do... Parece que o narrador, o escritor, tá muito interessado em ver como o mal tá ali naquela... O mal personagem, não o mal com M maiúsculo, mas isso soa estranho, assim. Então, um momento você diz assim, mas só por isso, realmente, ela podia dar uma dica pro cara ali e tudo mais. Na verdade, enquanto ela vivia uma vida boa com ele, ele não parecia ser violento do nada com ela, espancar ela. Tinha isso, aí eu concordo com o Luiz também. Essa meio que psicopatia da rotina dele, né? A coisa toda do assalto, do golpe que ele dava muito tesão a ele. Ele queria transar violentamente até, mas não é uma coisa que ela achasse ruim. Não parecia, né? Ela se lamentava, pelo menos a narração também, de novo, um tanto fetiche, ela se lamentava de quando não tinha aquilo. Então, eu gosto também dessa coisa, toda vez que o Mel Gibson faz uma cara ótima, toda vez que ele diz pra ele, ah, porque seu dinheiro, ele fala, não é esse dinheiro, é isso aqui que eu quero, só quero a minha parte. 45 mil, né? 40 mil? 75. Ah, é, 75, isso. E aí ele diz, não, eu só quero isso, quanto é que eu vou explicar pra vocês? E, enfim, isso realmente dá uma animada, assim, quando fala o valor errado, você já sorri esperando a reação dele em alguns momentos do meio pro final do filme. Minto, é 70, porque era metade de 140, o Val tinha dado 130 pra máfia, ficado com 10, era exatamente isso, 70 mil dólares. E eu gosto da transcrição de algumas cenas, eu acho que foi uma coisa muito bem feita. A conversa do Val no hotel lá, e que o Caio manda ele sair do hotel até resolver o problema, explicar quais são as soluções que ele vê e tudo mais. Todo esse clima de máfia e tudo mais. Eu gosto também o plot dos detetives que não tem no gibi, né? A forma como ele amarra. A gente já vai aí para umas coisas de filme de golpe mais elaborados, que o plot se cruza com o outro e depois o personagem inteligente amarra tudo de uma forma que você não percebeu. Apesar desse, você entende logo, né? Quando ele bota a arma lá, você vê ele montando a cena para incriminar os policiais e tudo mais. Não é uma coisa o grande truque que de repente vem com um monte de solução. Deus sabe onde, e a gente descobre que o personagem lá, não sei se merece tal spoiler ou não, até que eu gosto do filme, o personagem que não tinha nada a ver é o culpado de tudo. Enfim, não exagera nesses artifícios para ficar muito miraculoso, não. E é divertido, sim. Eu só acho que a parte da história da versão de 2006, que é a versão do diretor, me agradou mais. Eu achei mais crua e mais próxima do que eu li no gibi. Talvez por eu ter gostado tanto do gibi, né? Gosto da adaptação, como eu falei, pro finalzinho dos anos 90 ali, a virada pra 2000 e tudo. Gosto da ambientação toda. Acho o Mel Gibson uma puta escolha, assim, pro papel. Não é o mesmo tipo físico que a gente vê no gibi, mas são outros tempos, repito. E ele tem aquela cara mesmo de que tá sempre com a cara quebrada, procurando briga, acabou de beber agora há pouco e vai resolver alguma confusão ali pra pegar uma grana. Acho a escolha toda de elenco, tanto a esposa dele quanto a ex-prostituta, né, que no final ele acaba ficando com ela. Boas atrizes também, não as conhecia, não lembrava dela. E ver a Lucy Liu, como eu falei, foi uma surpresa. Novinha mesmo, e concordo com você, Luiz. E ela, como a Ming-Na Wen, que faz o Mandaloriano, fez Agentes da S.H.I.E.L.D., foi a Chun-Li do filme do Street Fighter com o Van Damme. Parece que não envelhece, não. Essas orientais têm alguma coisa mesmo. Aquela que fez a Lady Letal também é outra que, por Deus, você não acredita que ela tem mais de 50 anos. A Rose, né, que é essa prostituta que acaba ficando com o Porter, é a Maria Bello, né, que fez aquele História de Violência, que eu gosto bastante também, do Cronenberg, né, eu acho ela uma baita atriz também para esse tipo de papel, acho bem legal. E você falou, né, dessa cena que ele prepara para incriminar os policiais depois que ele mata o Val. Eu acho um barato, cara. Eu acho essa cena melhor que nos quadrinhos. No quadrinho, ele mata o Val estrangulando, né? Você vê que ali, né, ele com um olho bem psicopata mesmo, de vingança. No filme, né, o Val já tá ali todo ferrado, ele já tirou no Val, o Val tá caído no chão. E ele quer que o Val explique para ele como que ele vai recuperar o dinheiro. O Val fala, não sei o que, eu vou te ajudar, tal. Aí o Porter pega um cigarro para ele, um pro Val, e fala, ó, você tem fósforo, né? Tem isqueiro? Aí o Val fala, não tenho. Aí o Porter fala, então pra que você me serve? Bota um travesseiro na cara dele e mete um tiro. Porra, eu achei um barato, cara. E assim, antes de morrer, o Val ainda batendo a mão no bolso pra ver se achava o isqueiro. É muito bom, cara. O Porter é um Parker que mete o louco pra usar a gíria do jovem. É legal, cara. É um humor muito involuntário, né? Não quer ser engraçado, né? Te rir da desgraça, né? Porra, eu acho fantástico os diálogos que ele tem com o Stegman, né? Quando a primeira vez com o Stegman, você vai me matar? Disse, não, tem muita criança aqui. Vamos mais pra ali. Cara, e não, não é um involuntário, ele é meio um humor negro, meio sarcástico. O cara sabe que ele tá sendo irônico ali, né? Assim, digo, o diretor, o roteirista, né? O Porter é que ele é engraçado sendo durão, né, cara? Mas a situação toda é legal, ela é engraçada, é divertida. Não foge do... Como é que diz? Não foge do estilo. Não foge da ideia do filme pra dar uma volta e fazer uma piadinha. Não, não tira você da clima da coisa, né, Mal? É dentro daquilo mesmo. É orgânico, cara. O Porter, ele não sai do personagem. Ele é aquilo. Ele é o cara durão e tal. Só que a situação acaba sendo cômica até por aquele universo que ele tá envolvido, né? Com a mulher sadomasoquista. A própria obstinação dele em conseguir aquele dinheiro e o objetivo acaba sendo cômica dentro de algumas situações. Ações, cara, então é bem engraçado. Aquela cena do golpe, né, quando ele vai bater o carro frontal, né, aí o Val tá do lado dele, aí ele pega e bota o protetor bucal, né? O cara fica desesperado, pô, vou quebrar meus dentes. Bota a mão na frente da boca. Não, E o Stegman também, né, cara? Tem hora que ele tá apontando a arma pro Porter. É, você não é tão durão agora, não sei o quê. O Porter só dá um tapinha na mão dele, cata a arma. Aí ele, ah, você não vai me matar, né? Tipo, o cara já começa a se borrar na hora. É muito bom. Eu estou com um problema. Tem um homem na minha sala com uma arma. Dizendo que vai me matar se eu não devolver a ele. Os 130 mil dólares que um dos nossos tenentes roubou dele. 70 mil? 70, são 70. Olha, quanto esse tal de Carter vale pra você? Como assim? Bom, ou me dão minha grana ou eu mato o Carter. Está me ameaçando? Não estou te ameaçando, estou ameaçando o Carter. Um homem audacioso. Quem é você? Ah, minha grana, sim ou não? Não. Carter! Carter! O que está acontecendo aí? Fala comigo! Carter! Liga pro Fairfax e diz que eu acabei de matar o Carter. E ele é o próximo. Depois eu vou atrás de você. Sobre as diferenças, né, entre essa versão do diretor e a versão do Mel Gibson, vamos dizer assim, o Maurice Fowler, ela saiu em 2006 em DVD, né? O nome dela é Payback Strafe Up, né? Traduzindo ao pé da letra, é como se fosse o troco direto pra cima. Essa versão é bem mais enxuta, ela tem 1 hora e 30 minutos, mas eu acho que o Mel Gibson cortou essa meia hora e acrescentou assim outros 40. Diferente do Maurício, eu acho o filme do Hugh Grant bem inferior, mas eu concordo que eu acho que ele acaba parecendo mais com o Parker, o caçador. Inclusive, o final na estação do metrô é praticamente idêntico, né? Mas tem outras diferenças, né? Nessa versão o diretor não tem a participação do Bronson, né? Que é vivido pelo Chris Christopherson, né? No original, naquela cena dos seguranças que o Mauro falou, né? Segurando as malas, que ele fala ao telefone com o Bronson, é uma voz de mulher que não chega nem a aparecer. Então, todo esse segmento, inclusive com o filho playboyzinho do Bronson, foi gravado nessa refilmagem. Assim, o Maurício também falou que no início, quando o Potter se reencontra com a Lynn, rola uns tapas e é bem feio mesmo essa cena. A violência é seca mesmo, assim, mostra até o braço dela todo picado assim, de injeção de heroína. Isso saiu nessa segunda versão. Eu acho também até a trilha sonora é melhor nessa reedição do Mel Gibson. Eu acho que vamos combinar, né? O Mel Gibson é um bom diretor, né? Em 99 fazia o quê? 4 anos que ele tinha ganhado o Oscar de direção por Coração Valente. Então, não era só capricho de ator estrela. Se ele tava dando pitaco sobre o que não funcionava, eu acho que um diretor estreante tinha mais é que ouvir, né? A voz da experiência, né? Mas esse Helgrand, ele se recusou a fazer os ajustes, né? Em nome da integridade artística, né? Do seu trabalho. Assim, até o Gibson diz que o diretor agiu com profissionalismo, ele respeita isso e tal, mas ele diz isso. Eu até recuperei um artigo da Folha de São Paulo da época do lançamento. E ele disse que acreditava que com as alterações ele tinha realmente um filme melhor do que o idealizado por Helgeland. E eu acho que foi, bicho. Eu acho que no final, assim, você vê essa fotografia meio azulada, meio assim, pô, isso marca. Você lembra justamente desse visual do filme sendo desse jeito. Aquela caminhada no início, que pô, é muito parecido também com o Parker, o Gibi, né? O caçador. Eu não vi a versão do diretor, cara, mas eu gosto tanto dessa versão do cinema. E pelo que vocês estão me falando, assim, é realmente outro filme, pode ser mais próximo do quadrinho, mas as alterações, a maioria das alterações que eles fizeram pro troco, eu acho que funcionam muito bem, cara. Não dá pra dizer até onde, um é melhor, outro é melhor. Na soma, eu acho que cada um é melhor no seu contexto, mas eu vou te falar que pra mim, ao contrário da Estrada pra Perdição, o troco funciona melhor como filme, embora eu adore o quadrinho, e eu adoro inclusive as sequências do Caçador. É, eu só mudaria uma coisa, assim, no finalzinho da versão do diretor, por exemplo, eu achei interessante isso, ela, apesar de ter saído depois, né, pra gente, ela foi concebida antes, como o Luigi falou, mas no final ele fala, ele tá saindo lá com a personagem lá, a ex-prostituta, no carro, baleado, e aí ela fala, né, te levar pro hospital, ela fala, não, eu conheço um cara. Poderia ser o cara do começo da versão do cinema, que é como o filme começa, né, com o cara lá enchendo a cara pra tirar as balas do corpo dele, que é uma puta cena, eu concordo. Aquela cebozão, né, o cara botando bisturi no copo de uísque, né, toma aquela golada assim, né. Ele bota o copo, toma um golão, completa, bota o bisturi e bebe no gargalo. Porra, aquilo é muito bom, velho. E essas cenas aquelas grosserias pesadas, mano, aquela cena da tortura lá, que os caras metem o martelo nos dedos lá do Potter, não tem na versão do diretor, né? Não tem aquela cena da bomba. Não, é. O clímax é muito melhor, bicho. Do jeito que tá, né? A gente tá vendo o gibi, aquela cena lá da estação do metrô, ele pegando lá a bolsa lá, dando naqueles caras lá, pronto. É, tem isso na versão do diretor, é praticamente idêntica, né? Bom, Luigi, você me convenceu que a versão do Mel Gibson é melhor. Cara, mas assim, antes da gente fechar esse bloco, só mais duas curiosidades, né? A primeira é que na versão original do livro, esse do Caçador, já que a gente falou agora do filme, do final, na versão original do livro Caçador, do Richard Stark, o Donald Westlake, né? O Parker, ele morria no final, depois que ele consegue pegar o dinheiro dele na estação. Ele teria sido parado pela polícia e morto tentando escapar. Isso na versão original mesmo, porque a cópia entregue ao editor, né? Deixa eu ver o nome dele aqui. O editor é Buckley Moon, da Pocket Books. Ele disse que compraria o romance com a condição de que Parker fugisse e pudesse aparecer em uma série de livros, né? No lugar de apenas um. Você vê a importância de um bom editor, né? E assim, a outra curiosidade é que quando o Darwin Cook publicou o quarto e último volume, ele tinha assinado uma extensão do contrato para seguir adaptando os livros de Parker, né? Dizem que o próximo, ou seja, o quinto volume, teria sido Parker Butcher's Moon, que era um livro de 74, que seria algo como A Lua do Açougueiro, né? Era uma espécie de continuação direta, assim, do quarto volume, né? Quando ele decide voltar à cidade de Buffalo, né? A mesma daquele parque de diversões que ele fica cercado, né? Cheio de policial corrupto, né? Então ele volta com uma equipe gigantesca para um trabalho que acaba iniciando e terminando, assim, uma guerra de gangues. Uma pena, né? Essa aqui, só quem tem uma cópia é o Lucien, da Biblioteca do Sonhar, bicho. Ou seja, ela é legal, viu? Eu não conheço a série toda, não li os outros, acabei pegando só esse físico mesmo, mas depois de terminar de reler agora, me instigou muito a ir até dos outros, e já baixei aqui também, já estão no tablet. Segurei que a gente grava. Opa! E esses outros, a gente falou, né, assim, do domínio do Darwin Cook, da narrativa, cara, nos outros ele experimenta ainda mais. Ó, Maurício, assim, longe de querer te afastar dos seus scans, cara, mas esses daí acho que valeria a pena você ter no físico, porque o Cook, no segundo volume, ele tem um trecho grande em prosa que fica bem legal pro contexto. No quarto volume, cara, ele experimenta ainda mais a maior parte da trama dentro de um parque de diversões, e você abre no meio do quadrinho, tem como se fosse um folheto com um mapa do parque de diversões, sabe, igual aquelas brochurinhas que dão na Disney, que tem todas as atrações e tal. Mas isso é bom demais, velho. E isso funciona, cara, porque não é gratuito, assim, não é um easter egg. É pra você se localizar onde o Parker tá dentro daquele parque de diversões. Cara, é muito, muito bom. Eu terminei de ler esse quarto, bicho. Eu realmente fiquei triste, bicho. Porra, como eu queria seguir lendo isso aqui, velho. Esses outros são mais demorados, a leitura. Mas esse quarto, assim, é frenético. Em 20, 30 minutos, você mata a leitura e fica triste. Triste e feliz, né? É, preciso falar, realmente, essas edições são bem fiéis ao original, né? Apesar de não ter essa Discover da americana e tudo mais, eu acho que também é uma besteira isso. Eu gosto de ter a capa mesmo, já que é capa dura, que seja uma capa resistente. Essa capinha, essa sobrecapa que colocam sobre a capa dura, nem sempre resiste ao tempo, né? Eu tenho uma Crise Infinitas Terras aqui, capa dura, formatão e tudo mais importada, que eu morro de medo de perder, porque é aquela capa do Alex Ross, né? E é um papel mais fino, e que podia ser a capa dura mesmo, né? Não precisava dessa coisa mais frágil. A versão nacional do Parker ganha nesse ponto, tá, em relação à da IDW. E é uma edição muito bem cuidada, como eu falei, um papel bom, um papel que valoriza a arte, é legal de ler, assim, você sente que você tá lendo uma coisa que foi bem pensada, né, um produto bem pensado que você tá na mão. E agora você me deixou curioso, Mauro, com esse extra aí, porque eu gostei muito dessa versão da Devi aqui, do volume 1 que eu tenho. Tô tentando me desapegar do físico, mas assim fica difícil. Não, mas isso aí, de vez em quando aparece umas promoção boa, bicho, aí. Abra uma exceção, porque vale a pena pra esses do Parker. Pra fechar esse programa, a gente combinou de trazer indicações de filmes de assalto, né? Eu queria começar com o que eu assisti faz pouco tempo. É o mais recente do diretor diretor Guy Ritchie. Aqui no Brasil recebeu o nome de Infiltrado, né? E o nome em inglês dele é The Wrath of the Man, né? Como se fosse a fúria de um homem. É com o Jason Statham, né? Jason Statham participou de muitos filmes do Guy Ritchie, né? Sobretudo no começo, né? Aquele Jogos Trapaças e Dois Cantos Fumegantes. Ele tá lá também em Snatch. Tem um que ele protagoniza, Revolver, que esse eu não gosto de nada. E o Guy Ritchie tem muito disso, né? Filmes golpistas, né? De assaltos que não dão certo. Tem um pra mim na minha cabeça. E filme de assalto bom é o filme de assalto que os assaltantes se fodem. Assim, que o golpe dá errado, acontece bem muito problema. Então, nesse Infiltrado, o personagem dele é um mafioso que se infiltra dentro de uma empresa de carros fortes. E dentro dessa empresa de carros fortes tem uns caras lá que fazem parte de uma quadrilha de assalto. De bancos, né? São ex-marines. E acontece uma coisa lá com um familiar dele. Geralmente os filmes do Guy Ritchie tem aquele humor negro e tal. E esse filme, assim, não tem humor. Pra mim, foi uma surpresa, assim, porque eu achei um estilo bem diferente, assim. Bem diferente mesmo, assim, dos filmes corriqueiros do Guy Ritchie, né? Muito seco. Eu acho que o Jason Statham tá muito bom, tá muito Parker, né? Ele tá muito cirúrgico. Por sinal, o Jason Statham, há alguns anos atrás, ele fez um filme que foi o último que saiu, né? Que o nome é Parker mesmo, que é até com aquela Jennifer Lopez, né? Foi o único filme que aparece o nome Parker mesmo, e isso só aconteceu, acho que devido à autorização do spoiler, né? Do Donald Westlake, Richard Stark. Ele nunca autorizou todos os personagens que apareciam que eram Parkers, eram com outros títulos, ele não concordava. A exceção foi justamente o gibi que a gente comentou agora, do Caçador, né? O Darwin Cook recebeu essa autorização em vídeo. Infelizmente, o Donald Westlake não viu o quadrinho pronto e acabado, mas ele participou da produção e deu esse aval pro Darwin Cook dar o nome Parker, né? Então, é muito bom esse Infiltrado, muito bom, mas assim, engraçado, né, bicho? Tá na minha lista dos melhores, mas eu vi aqui na Folha de São Paulo, só pra ver o título original, que eu não lembrava qual era o nome, o cara lá que tá dizendo que foi um dos piores filmes do ano, bicho. Você serve de consolo aí, eu gostei, achei bem legal e bem diferente do estilo do Guy Ritchie mesmo. É um filme bem secão, bem mais duro do que o tipo de humor tarantinesco que o Guy Ritchie usa e que eu acho que ele usa muito bem. O Guy Ritchie tem uns filmes bem legais nesse estilo, assim. Eu sou fã desses filmes loucos, assim, de Os Jogos Trapaças e Dois Cantos Fumegantes e tudo mais, e acho que esse eu não assisti, eu conheço só de trailer mesmo, e tô dando uma olhada aqui agora, realmente esse eu só vi o trailer, me interessou, mas vi aqui que dá pra acompanhar ele no YouTube, mas vou tentar achar aí por outra forma. Agora, interessante isso que você fala, né? Porque ele realmente tem um humor também, e é diferente desse humor do que a gente comentou do Parker, né? É orgânico assim, mas parece que ele foge um pouquinho pra dar esse tom meio surreal da coisa que a gente não vê no Parker. Já indo pra minhas indicações, o clichê seria indicar o Ocean's Eleven lá, o 11 Homens e um Segredo, que é o filme de assalto por excelência, né? Eu tinha certeza que tu ia falar esse, Mauro. Mas não vou, aí que tá. Eu vou pegar um que é uma subversão dele, cara, que é o Logan Lucky. No Brasil foi traduzido como Roubo em Família. É um filme também dirigido pelo Steven Soderbergh, né? Mesmo diretor do Ocean's Eleven. Ele é tipo um Ocean's Eleven redneck. Ele é o que os caras, os personagens lá, os assaltantes da quadrilha do Danny Ocean, lá do George Clooney, do Brad Pitt, tem de cool, caras elegantes, frios, mandam frases de efeito. O Logan Lucky é o contrário. São dois caipiras, né? É o Jimmy Logan e o Clyde Logan, que são os dois irmãos. Eles são interpretados pelo Channing Tatum e pelo Adam Driver lá, pelo Kylo Ren, que ele é, inclusive, o caipira e de um braço só, né? Os dois são dois fudidos. O filme Logan Lucky, né? É a sorte dos Logan, é justamente uma referência ao fato, né, que rola no filme inteiro, de que eles são a família Logan tem uma maldição e tudo que eles fazem dá errado, e aí os caras resolvem dar um golpe pra fazer um assalto durante uma corrida da NASCAR, que é um antro de caipira nos Estados Unidos, que aquelas corridas no interior que junta todo mundo para ver carro capotar e explodir. Então eles vão lá, vão dar um resolvem dar esse golpe na NASCAR, e eles pegam a ajuda de um amigo, primo deles lá, que estava na prisão, que é o Joe Bang, que é o Daniel Craig, com o cabelo descolorido, fazendo papel de caipira americano, né, cara? Disfarçando aquele sotaque inglês. Então é muito bom, cara. É um filme de assalto subvertendo, é uma própria piada do Soderbergh com o Ocean's Eleven. E é bem legal, cara, bem divertido o filme. E ainda tem, né, a participação da Hilary Swank, que é a policial que vai lá tentar impedir o assalto. Ó, recomendo, é um filme que não teve, assim, a repercussão que merecia, a recepção que merecia, mas é muito divertido. A gente não ganha nada pra isso, mas vou dar a dica que tá no HBO Max. Podíamos ganhar, né, Luiz? Devíamos. Pois é, bicho, eu tava procurando aqui, você foi mais rápido que eu, fui ver se tinha streaming, porque eu assisti esse filme um dia desse também. O filme inteiro você subestimando esses caras. Esses caras vão se fuder, esses caras vão se fuder, né? Não vou dizer que os caras vão se fuder, foram bem sucedidos, mas assim, é muito bom, bicho, é muito bom mesmo esse filme. E aí, Maurício? Gostaria de roubar aqui, tá? A mesma indicação que eu dei no outro programa, que foi os Suspeitos do Bryan Singer, mas vou falar de outro também, porque, não, esse é um puta filme de assalto mesmo, como eu falei mais na questão de ter um golpe ali, uma coisa toda, uma reviravolta e tudo mais, mas também é um filme de assalto legal, fica só a menção honrosa a esse filmaço. Mas um outro que eu até assisti recentemente, às vezes aqui a gente, eu e minha esposa ficamos discutindo, vai falar de um filme, alguma coisa assim, e aí eles, ah, você não viu, então é impressionante a quantidade de filmes que ela viu, legais que eu não vi, e vice-versa, né, um acaba revendo e apresentando pro outro, que foi o Fogo Contra Fogo, aquele hit do Michael Mann, que tem o Al Pacino e o Robert De Niro, que é um puta filme. Esse eu não pesquisei onde é que tem agora, eu baixei pra assistir. Esse tem na Amazon, pô. É, tá no Prime. Pronto, melhor ainda, e esse é baratinho. É, e tá no Globoplay também, tô vendo aqui agora, pra quem tiver um e não tiver outro. É um filmaço de assalto, assim, que o foco, na verdade, é a relação entre o De Niro e o Pacino, né, que são um detetive e o golpista lá, que tá armando um assalto a banco. A gente vê os dois lados ali, uma interdependência entre os dois, uma obsessão de um com o outro, mas que tem no fundo ali a coisa do assalto que tá pra ser realizado, e que é o desafio entre esses dois homens, né, que estão no protagonismo do filme. Tem uma sequência, acho que todo mundo já viu, pelo menos ela, se não viu o filme, viu ela no YouTube, que é o confronto entre os dois sentados na mesa lá de aqueles cafés americanos, e que tem um puta diálogo entre os dois. O De Niro e o Pacino, quando não estão fazendo filme pra pagar conta, que eles fazem muito, principalmente o Robert De Niro, né? Aquele um senhor estagiário, que é um bom filme, mas você nunca imaginaria o Robert De Niro fazendo filme daquele. É tipo o Titãs fazendo o acústico depois de Titanomáquia. Mas é um baita filme, eu recomendo. Como eu falei, é um filme de 95, filme antigo também, assim, os padrões atuais, né? A gente acabou de falar do teu, que é de 99, esse é um pouquinho mais antigo. E é de uma época que não tem essa relativização tanto de violência, como a gente estava comentando aqui no comecinho. Não existe nenhuma apologia, não é isso, mas também não se alivia a história para poder contá-la sem cancelamento. Que, de novo, né, vamos pelo caminho do meio aí, dá para você curtir a obra pelo que ela é, sem ter que buscar uma lição de moral. E aqui a gente vê dois casos, aquela coisa que o Alan Moore fala lá em Watchmen, né, vidas violentas tendo fins violentos. Não tem como negar o quanto isso acontece na ficção e na vida real. E esse é um puta filme mesmo. Eu gosto muito e tô pra ver de novo aqui, porque comentei desse filme com meu pai e ele não lembra desse filme. E o velho gosta do De Niro e do Pacino. Então, isso é a revista ainda esse final de ano. Provavelmente quando eu for lá dar um abraço de Natal no velho. Curioso você falar isso. Quando a gente gravou, né, Mauro, com Marcelo Miranda, eu tenho que ter cuidado agora que eu fico querendo falar Maurício Miranda. Eu mandei uma dessas também num programa aí, Maurício Miranda. Foi nesse do Pope e o Dia de Treinamento, né? Aí depois que a gente terminou o programa, a gente ficou conversando ainda um pouquinho, um bocado ainda, né? Acabou virando um podcast não gravado sobre isso, assim, sobre Fogo Contra Fogo, né? Vocês caras conversando e eu falei que eu assisti esse filme quando saiu em vídeo. Cara, eu nunca mais revi esse filme. Eu falei pra você que tem na Amazon, eu tenho que pegar e rever esse filme, bicho. Porque na minha cabeça não é esse clássico que vocês falam, sabe? Porque, pô, faz tanto tempo. Eu acho que 95, eu não devo ter assistido, assim, tão interessado. E acho que hoje, na minha cabeça, atualmente, então eu tenho que corrigir esse pecado e rever esse filme, né? Ou ver, né, pela primeira vez, agora na vida adulta, né, velho, né? Não, Não, e com outros olhos, cara. Porque quando a gente foi ver, eu vi no cinema esse. Quando a gente foi ver, era o primeiro filme com o Al Pacino contracenando com o De Niro, desde o Poderoso Chefão. E no Poderoso Chefão eles não se encontram, porque eles estão em épocas diferentes, né? Quando foi vendido assim o filme, pelo menos aqui no Brasil. E no filme, o De Niro e o Pacino só se encontram em duas cenas. Uma no meio e uma no final. O resto do filme eles correm em paralelo. E na época, quando a maioria das pessoas assistiu, ficou decepcionada com isso. Hoje eu acho que é um puta de um trunfo do filme, porque as duas cenas são poderosíssimas. Uma delas é nesse diner que o Maurício mencionou, e a outra é a conclusão do filme. E no resto vai traçando em paralelo. E os dois são extremamente obcecados, são perfeccionistas, cada um no que faz, o Pacino em ser policial e o De Niro em ser assaltante, eles são muito iguais. É uma trama lenta, é um filme para adulto, isso que é verdade. Adolescente não vai gostar desse filme. E talvez você revendo hoje, eu tenho certeza que você vai gostar muito mais do que quando você viu na época. Porque ele não é um filme de ação frenética, apesar de dos momentos de ação serem uns baita momentos de ação. A cena de assalto, né, Maurício? Porra, o GTA copiou ipsis literis essa cena, acho que no GTA V, do assalto dos caras de terno. Então, é muito bom, mas é uma trama, assim, cadenciada. Ele vai trabalhando muito os dois personagens, o personagem do De Niro e o personagem do Pacino, e tudo isso com aquela fotografia cinza do Michael Mann, com aquele desenvolvimento dos personagens, o coadjuvante do Val Kilmer é um baita de um personagem. Então, cara, é excelente, Maurício. Eu pensei de indicar esse filme pra te falar a verdade, mas eu falei, cara, como a temática é assalto, eu vou num que seja mais roots de filme de assalto mesmo. Mas esse, cara, é um filme que eu indico pra qualquer contexto, é um baita de um filme. É, eu acho que é isso mesmo que você falou, Mal. Eu vi pela primeira vez, eu já tenho uns 15, 16 anos, não vi no cinema, eu vi quando saiu em VHS ainda, na época, não tinha DVD, e aluguei, e assisti com meu pai, por isso que eu tô dizendo, a gente viu, ele não lembra, mas a gente viu isso em algum final de semana, e não curti tanto, assim, a lembrança foi maturando como um filme legal, seja pela fotografia da coisa, né, as imagens fortes, como do assalto mesmo, essa ação é bem legal, o Val Kilmer lá com a metralhadora e a zona banho de fogo no meio da pista, assim, o final também, você passa no aeroporto, não vou dar mais detalhes, não. Mas eu gostei, mas eu achei mais, assim, cenas fortes, mas no todo não me dizia tanta coisa. Tanto que eu só fui entender mesmo a história, ou pelo menos lembrar bem dela agora, quando eu reassisti. E é isso, a tensão que você cria ao você criar os dois personagens, ao você desenvolver, você não, né, o Michael Mann desenvolver os dois personagens em paralelo, você querer ver eles se encontrando, e os momentos em que há o cruzamento desses dois plots deles dois, e você vê esse conflito pronto, principalmente no diner, que é a primeira vez, é sensacional, né? De você acabar a cena do diner e voltar pra ver de novo. Como eu falei, né, no começo, o assalto é um pano de fundo, na verdade, pra construção desses dois personagens, o confronto desses dois personagens. Mas é bacana que ficou com indicações aí de amplo espectro, né? Dessa cena do diner, eu lembro muito do Pacino, né, falando, eu gosto de você, mas chegar no momento entre você e um inocente, brother, you're going down. Aquele jeito dele falar, cara, puta, sensacional. Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Os Escapistas estão no Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @escapistas, ou no Instagram, @escapistaspodcast. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, deixe seu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os Escapistas a manter esse trabalho, compre teu Parker, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através de nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer esses golpistas. Valeu, Mauro. Me deu os meus 70 mil, você tá me devendo. Valeu, Maurício. Valeu, fiquem aí depois da gravação que eu tenho um lance pra gente conversar. Vamos combinar. Um abração, pessoal, e até o próximo, os escapistas. Goodbye, a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness.